É, isso aí são os produtos originários aqui da nossa comunidade, do município de Foz do Iguaçu, e produtos frescos, né? E uma boa parte dele também é orgânica, né? Nem todos são orgânicos, mas tem uma boa parte contemplada com nossos produtores orgânicos, que são oferecidos produtos de ótima qualidade aí para a merenda escolar. E isso vem ajudar o produtor rural, o pequeno produtor rural, a agricultura familiar, ter uma renda mensal na sua propriedade, mantendo o produtor no campo e dando qualidade de vida para esses produtores. São produtores hoje que têm uma renda, graças a esses programas operacionados, bem dirigidos aí, que está dando resultado no campo e também refletindo aqui na cidade, através dos programas sociais e através das escolas, da merenda escolar, estadual e municipal. E esse reforço, esse aporte do Ministério da Agricultura através desse convênio com o Banco do Brasil e agora com a retirada do cartão, porque eles possam ter acesso a esses valores, vai fazer uma diferença grande também para esses pequenos agricultores que podem investir também, além da produção, também para uma forma de renda extra para eles, né? Eles investem na sua propriedade, esse dinheiro fica em Foz do Iguaçu, esse dinheiro circula em Foz do Iguaçu, né? Saindo um pouco do assunto da agricultura familiar, temos a agricultura empresarial hoje fazendo uma bela de uma safra, também injetando bastante dinheiro na economia local. Para apoio do produtor, essa semana já foi liberado um trator de grande porte para a Secretaria da Agricultura, atender os produtores rurais aí na conservação de solo, específico para conservação de solos, para nós manter nosso solo conservado, sem erosão, sem ter o desgaste do solo indo para os rios, assoreando rios. Claro que isso vai dar uma tranquilidade maior e um trabalho de recuperação do solo aí com maior tranquilidade, com maior eficiência, com esse maquinário que a gente vai receber aí, nós licitando, vamos receber nos próximos meses aí, vamos receber essa máquina para trabalhar com os produtores, hein? Tá certo então, secretário, obrigado pela sua participação e vamos aguardar outras informações a respeito, né, do andamento da agricultura familiar aqui em Foz do Iguaçu, agricultura que até algum tempo não era tão valorizada aqui, né, se dizer que Foz do Iguaçu viu exclusivamente do turismo, hoje não podemos ver aqui que a agricultura aqui em Foz também está com bastante força e a expectativa é que esse trabalho todo continue no ano de 2014. Os agricultores nossos são bem assistidos. Tem um potencial muito forte, nós temos a agroindústria também trabalhando no município também forte e agregando valor nas propriedades. A propriedade que você falou, agrícola do município nosso é grande e com produtores fortes. Isso nós precisamos dar apoio e nós recebemos isso aí em produção de qualidade e mantendo o município aí abastecido. Tá certo então, secretário, mais uma vez obrigado pela sua participação. Conversei então com o João Matkevski, secretário municipal da Agricultura aqui em Foz do Iguaçu, falando sobre os produtores que participam do programa de aquisição de alimentos compra direta da agricultura familiar, bancado pelo Ministério da Agricultura, recebendo o cartão para ter acesso aos valores, tendo um aporte aí, um reforço na sua renda familiar. Agora faltando 15 minutos para as 5 horas, vou fazer um rápido intervalo comercial, mas antes, marketing empresarial.